Ação. Olha o pau quebrado, vai, eita, boa! Emoção. Ele é meu menino, menino. Aventura. Um, dois, três, vai, filhão! Um podcast bem zoeiro, sem roteiro e sem dinheiro. Eu queria mandar todo mundo tomar no... Você vai cacar de minha cara com o programa mais babaca da internet. É isso mesmo, fazer o quê, né? Pois é, tem jeito aí. Esse é o Escola Show. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Escola Show aqui pelo nosso site escolashow.com.br. Para você que assina o nosso podcast, seja pelo seu leitor RSS favorito, seja pelo iTunes. Ai, ai, ai, começa mais uma semana, quinta edição desse podcast maluco que está cada vez pior. Quem sabe a gente consegue salvar esse negócio aqui para ver se ainda alguém ouve essa bagaça, né? Bom, vamos ver agora o que acontece. Olha que beleza, eu fico feliz com esse momento. A trilha não entra. Agora entrou. Que beleza. Boa noite, Marcos. Boa noite, Abner Rodrigues comigo aqui para apresentar este programa maravilhoso. Boa noite aos ouvintes aí que estão escutando essa bela porcaria. Exato. Vocês vão ter uma hora de encheção de linguiça. Exatamente, uma hora de encheção de linguiça aqui, mas não é só encheção de linguiça, né? Vamos conversar sobre bastante coisa nesse podcast. Esse podcast que não costuma ter roteiro, então é um bate-papo, né? Um bate-papo amigável. Um bate-papo descontraído. Exatamente, é tipo um Rony Von e seus amigos. Eu sou o Rony, você é o Von, certo? Fica combinado assim. Então vamos discutir. Eu sou o Danilo, você é o Gentili. Exatamente, bom, legal, bacana. Pode ser também, por que não? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos discutir sobre temas da semana, além de ter os nossos quadros bem zagraçolas, que você já conhece, né? E você já curte aqui nesse programa também, maravilhoso. Dicas de cinema, temos os quadros com os nossos professores, professor Cedilha, professor Salsicha, trazendo ali um pupurri de conhecimento. Também vamos... temos aqui, o que mais aqui, rapaz? Eu já tô esquecendo tudo aqui. É tanto quadro, senhoras e senhores, que as notícias bizarras da semana. Tem notícia bizarra, tem os anúncios do Escola Show, né? E também, lógico, não só as notícias bizarras, como os grandes fatos da semana que não são bizarros, mas de certa forma também são, não sei, não sendo. Fatos de bastante relevância, né? Exatamente, fatos de bastante relevância que nós vamos tratar aqui nesse programa. Pra começar legal, até vamos já falar de temas, porque realmente coisas acontecem aqui nesse Brasil. Coisas acontecem nesse Brasil que o negócio é o seguinte. Veio pra cá, meu querido Abner, já pra gente começar a falar um negócio da semana, não tem como não falar, né? Até já chamaram a polícia aqui, você pode ouvir de fundo, né? A sirene, filha da mãe, passando aqui nesse momento. Essa semana, não foi... esses dias, a grande repercussão que deu o show de Justin Bieber no Brasil. Justin Bieber veio ao Brasil, ele fez... um show em São Paulo, fez um show no Rio de Janeiro, e aí o que que acontece? Em São Paulo ele já pegou e já tomou uma garrafada. Já tomou garrafada estilo Carlinhos Brown, pá. Falaram que era uma garrafa, eu vi o vídeo, né? O vídeo saiu no YouTube e tal, né? Circula a internet toda. Vários vídeos do Justin Bieber, na verdade, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Era uma garrafa mesmo? Parece um, eu não sei, cara, um negócio meio quadrado, bicho. Eu não sei se era uma pasta, se era... Mas não jogaram parece. Um galão. Não, pode ser. Vai saber se não jogaram um galão no Justin Bieber. Eu sei que na hora que o negócio bateu ali na mão do Justin Bieber decidiu sair do palco, né? Não cantou o sucesso dele, o Baby, Baby, Baby lá. É engraçado que ele veio pra esse show e ele tá cantando as mesmas músicas que ele cantou no show de 3 anos atrás, né? De 2 anos atrás. Você vê. E aí, o que acontece? Bom, aí eu já não sei porque eu não sou tão fã assim. Bom, eu imagino, porque o trailer que passou na televisão, ele tava cantando a música Never Say Never. Essa música tem uns 2 anos. Não, mas até aí o trailer... Vamos discutir a música desse cara, porque a música desse cara, pra mim, só gera uma reação. Essa mesmo. Então, Claudemir hoje tá ligeiro aqui na sonoplastia, hein? Demorou, é nóis. Mas agora pra seguir, Justin Bieber, beleza, é atingido, vai embora do palco e não volta mais. Não cantou Baby Baby, tudo bem, legal. Abandonou o palco e já era, abandonou o palco, certo. Aí ele chega no Rio de Janeiro, começa a rolar já um monte de coisa. Eu não sei onde que foi, se foi em São Paulo, se foi no Rio, que ele dormiu com uma prostituta, né? Vamos dizer assim, uma garota de programa, ser mais educado. Sério, né? Teve isso? Sim, teve isso daí. E pra piorar, essa garota pegou o celular dela e filmou Justin Bieber dormindo ali. Ela filmou e colocou na internet. O vídeo já está público, já. Muita gente já viu, inclusive. Todos os links dos vídeos que a gente está citando aqui no podcast, nós vamos colocar para a galera acessar ali o link para ficar fácil, para você que está ouvindo. Até eu quero ver esse link. Lógico, né? Ela pegou, filmou o Justin Bieber ali, mandou um beijinho pra câmera, tipo, sei lá, acho que é um recado pras recalcadas, não sei, né? As amigas dela, não sei o que que falou. Tipo, ó, enquanto os gados ficam pagando R$3.000 pra tirar uma foto só encostado perto dele e depois sendo arrastado pelos seguranças, eu tô aqui ganhando uma fortuna pra dar um fight e ainda filmo pra provar pra vocês, entendeu? É verdade. Falando nisso daí que você citou, cara, o meet and greet do Justin Bieber, né, que é outra coisa que gerou polêmica no YouTube. Porque, pô, você paga R$3.000 pra ir lá no camarim, vamos dizer assim, desse pilantrinha, né? Não era nem camarim, era uma tenda aquilo ali, era uma tenda mal improvisada, mal feita ali. O cara ficava parado com cara de bocó. Aquela cara de paisagem dele pra câmera. Exatamente. Na frente da câmera, a menina chega, certo? Do lado do cara, não pode nem encostar. Não pode nem encostar, que já tem um monte de segurança ali na frente, né? Tira a foto com o cara, uma coisa de 2 segundos mais ou menos. O segurança já pega a mina, já puxa ela. Já puxa e já sai levando pro caminho. Já sai levando, mas na brutalidade. Que delícia, cara! Que isso, não. Aí, pô, pra você ver, R$3.000, cara. Pra um cara que chega aqui no Brasil, faz aquela alvoroço por causa da garrafa, né? A garrafa, não sei o quê. Pega a prostitutazinha, não sei o quê, não sei o quê. Chega lá no Rio de Janeiro... Picha o muro. Que exatamente, eu fico indignado. Na frente da viatura da polícia. Na frente da viatura da polícia militar. Depois a polícia civil falou que queria conversar com o Justin pra ele se esclarecer. E aí já chegou naquela história de que... pode ser que o Justin não sabia que ele estava cometendo um crime, entendeu? Ah, mas nos Estados Unidos é liberado, né? Não, que talvez ele já tenha tido uma autorização prévia. E aí que eu pergunto, tá, ele tinha uma autorização prévia pra pichar o muro, mas de quem? Quem me dá autorização prévia pra Justin Bieber pegar... Ele ia pedir autorização pra alguém? Não, eu acho que não, cara. Não tem razão, não tem nexo essa história. Ele é um menino sem lei. Não, mas é o seguinte, né? O cara é famoso, né? Aquela coisa toda. Cara, famosinho, ninguém vai querer arrumar confusão com o Justin Bieber, né? Você vê. Cara, na hora que a polícia falou que queria falar com o Justin Bieber, ele já tinha pego o jato dele e já tinha vazado, meu amigo, do país. Você acha que o cara vai ficar? Ah, não, vou lá. Não tem isso daí. Cara, beleza, causou isso tudo aí, muito bem. Lá no Rio de Janeiro, ainda por cima, teve um entrevero ali com fãs que queriam tirar uma foto com ele. Ele começou a discutir com os fãs, falou que os fãs eram os piores fãs do mundo. E aí saiu, tá ligado? Saiu ali do vazado no carro com seguranças. Furaram o pneu desses fãs aí, entendeu? Também pra eles não seguirem e tal. Você vê, olha que ridículo que é o negócio. Mas isso resume a alma do brasileiro. O brasileiro é otário. Não, olha, na boa, cara. Brasileiro é otário. Assim, pagar R$3.000 pra ficar sendo tratado igual gado, pra tirar foto do lado de um cara que nem encosta nelas. Exatamente. Ficar seguindo os caras pra tirar foto. Meu, não existe isso em lugar nenhum do mundo. É só aqui no Brasil que o pessoal fica atrás de gente que aparece na TV, que é cantor, que é ator. Não existe isso mais em lugar nenhum. E no Enem chega atrasado, né? No Enem chega atrasado. Agora vai na frente da onde ele faz os shows pra ver. 3 meses antes tem nego na fila, cara. Não, bicho, não dá, cara. É fogo, bicho. Ele disse mais, ele disse que não voltará ao Brasil. Ele disse que não voltará ao Brasil. Ô, glória! A gente agradece porque, olha... Eu nem tanto. Não, por quê? Não, porque há 2 anos atrás eu ganhei 3 ingressos pro show dele. Ah, mas foi pra porta do Morumbi vender na hora. Exatamente, aí. E fez uma grana. Não. Eu lembro quando você ganhou esse show. Tudo interditado em volta do estádio pra ver aquele babaca. Falei, não acredito que um cara desse tamanho, um frango americano, o galinho Chicken Little veio fazer um show no Brasil e consegue parar, fechar o trânsito. Não, várias manobras da CET, fazendo várias manobras no trânsito ali na região do Morumbi. Sim. Pra acomodar a galera em volta do estádio. Não é, cara, olha, eu vou dizer pra você, a gente não tá falando desse assunto no intuito de não, vamos incitar o ódio ao Justin Bieber. Até porque não vai adiantar, tem muito fã que depois de tudo isso que aconteceu, inclusive você pode ver nos vídeos do YouTube, na seção dos comentários, tem muito fã que vai continuar defendendo. Vai continuar arrumando uma justificativa absurda pra que possa se explicar essas atitudes do Justin Bieber. Tudo bem, a gente respeita, entendeu? Deixa os caras. Só que, pô, a gente tem que citar isso aqui porque, meu, foi realmente uma repercussão muito grande. Olha, quem odeia já odeia mais. Eu vou resumir essa passagem do Justin pelo Brasil de uma forma bem simples. Uma criança de férias longe dos pais. Sim, é, realmente, parece isso mesmo. Um menino mimado que agora tem uma chance de liberdade, agora tá se envolvendo ali com os rappers, tá tudo ganho. É o novo Macaulay Culkin. Exatamente, o novo Macaulay Culkin. Olha só cuidar. É uma pena, Michael Jackson não está aqui mais pra dar uma lição, né, desse menino. Devia. A gente devia mandar ele pro Michael pra ver se... pra ver who's bad. Yeah. É, vamos ver. Bom, vamos fazer o seguinte, olha. Daqui a pouquinho a gente fala de mais assuntos da semana. É, porque tem muita coisa que acaba rolando durante a semana, que é assunto, é notícia e merece destaque aqui nesse programa. Mas agora chegou a hora de cultura, chegou uma hora de ensinamentos nesse programa. Vamos às dicas de inglês com o professor Cedilha. Bem, mais uma sessão de English Dicks for Everybody, ou seja, dicas de inglês para todos os bodes. Quero aqui mandar um abraço para a Luna e ouvinte Maria Cristina, que em inglês seria a Merry Christmas. Vamos às dúvidas. Professor, por favor, me diga o que significa a palavra cigarretes. Olha, essa palavra é uma instrução dada a uma pessoa que deve seguir o caminho em frente. Por exemplo, se alguém te pergunta, como faço para chegar na Avenida Paulista? Sigo à esquerda? Você vira e responde, não siga à esquerda, siga retos. Agora, professor, por favor, o que quer dizer me too? Atenção para a pronúncia, é a expressão me too. Essa expressão geralmente é usada para falar que alguém lhe faltou com a verdade. Como, por exemplo, na seguinte frase, ela me too pra mim. Ai, que divertido! Eu gosto de aprender inglês e eu quero saber o que significa a palavra 14. Muito bem, a palavra 14 é um adjetivo qualitativo marombático, ou seja, é usado para classificar os novatos da academia, como por exemplo a frase, olha só aquele rapaz, malha há uma semana e já tá 14. Eu também tô 14 já, e o significado da palavra turtle. Bom. Turtle é um substantivo que também pode ser usado para classificar um alcoólatra. Afinal, já é de conhecimento popular que bêbado só anda turtle. É verdade. Mais uma. A palavra free. Bem, a palavra free, na verdade, tem vários significados. Vamos falar de um deles, que é o de condição climática, quando usado junto da palavra you. Vamos a um exemplo prático? Muito bem. A frase, por exemplo... Por favor, feche a janela que eu estou com free you. E a qualquer momento nós podemos estar de volta aqui diretamente da redação da FUDEST, trazendo para vocês English Dicks for Everybody. Acredite se for bobo. Você sabia que o legume mais tarado de todos é a beterraba? Você sabia que a cocada baiana tem outro nome na Bahia? Na região de Salvador, a cocada baiana é conhecida como cocada. Você sabia que no mundo animal, o maior transmissor de tétano é o macaco prego? Principalmente se ele já estiver enferrujado. Marcos, você sabia que essa noite eu sonhei com você? Comigo? Com você. Como assim? Você era um rádio antigo. Rádio antigo? É, eu apertava seu botão e você nem chiava. Nossa. Acredite se for bobo. Anúncios do Esculachou. Ela só chama se você pôr o dedo. Mas não é só pôr uma vez, não. Vai encostando o dedinho umas 8, 9 vezes, que aí ela já chama tudo. Central Telefônica Trindade. Põe o dedo e diz que é vontade. Você já pegou numa dessa aqui e todo mundo sabe. Só que essa aqui é especial. Muito mais comprida e larga. Mas como é cilíndrico, você pode pegar com a mão cheia. Só cuidado com a ponta, pra você não se sujar. Canetão Tinteiro Joanita. Mais firmeza e cor na sua escrita. Se arrombaram é porque você deixou. Ninguém tem culpa se é só empurrar um pouquinho e aí já entra fácil, não é? Pare de ficar assim com a entradinha exposta. Portas de aço caldáveis. Simplesmente inarrombáveis. Anúncios do Esculachou. Muito bem, estamos de volta aqui com o Esculachou no nosso podcast maravilhoso. É, bicho, olha, deixar um recado aqui pra galera. É, nessa semana, especialmente nessa semana, nós não teremos os trotes. É porque a gente teve um pequenininho problema com o Skype, né? Um problema chamado dinheiro. Acabou o crédito do Skype antes da gente perceber e não deu tempo de carregar. Vocês sabem, né? Carrega por boleto, leva um tempo. Então, na semana que vem, os trotes do Esculachou já estarão de volta. Muito bem. Muito bem. Aproveitar e mandar um abraço aqui. Eu tava dando uma olhada nas estatísticas do podcast, né? E... poxa, meu, muitos ouvintes estão chegando através da ferramenta YouTuner, o que a gente tem aqui que mandar o nosso grande abraço. Yeah, yeah. Galera do YouTuner aqui, pô, compartilhando aí que as dia visitas, é isso? Né? Você não sabe, não? YouTuner, né? YouTuner, pra você que não sabe, é uma ferramenta muito bacana pra você que quer conhecer podcasts. Às vezes você tá interessado em acompanhar podcast, mas não manja de negócio de assinar podcast no iTunes, no seu leitor favorito. Pra isso existe o youtuner.co. YouTuner, YouTuner.co. Não é .com, não é .co, C-O apenas, certo? Lá você encontra diversos podcasts e você vai acompanhando conforme eles vão sendo atualizados. Eles vão lá para a página do site, você já vai acompanhando todas as edições recentes, tudinho lá na página, sem você ter que assinar nada, bem facinho, para popularizar o podcast pra galera, né? Então a gente acredita que é louvável essa iniciativa do YouTube. Manda aqui o nosso abraço e muito obrigado, porque vários acessos estão vindo de lá. Também um abraço para outro grande parceiro nosso, Alexander, da Rádio Santa Fé. Rádio Santa Fé. Que retransmite nosso programa aos sábados e domingos. Sábados e domingos, todos sábados e domingos, 14h, é o horário que passa lá o Esculachou na Rádio Yes Bananas em http://radiosantafé.net. Muito bem, eu tô pensa bem. Pensa se alguém copia aí. É, será o que alguém... HTTP do não, não tem, antigamente copiavam, cara. Antigamente, época de AOL, Sol, lembra? SBT Online. Que era aqueles CDs, né? Que você tinha 15 Nossa. Horas de internet, 30 horas de internet. Você vê como os caras eram. Até maluco. Hoje eu não entendi os aquele bagulho do CD. Vinha nas revistas, né? Vinha nas revistas e você tinha a revistinha do. O pior é que a revista do SBT Online, se não me engano, era paga. Você tinha que ir lá na banca. Levar uns R$9,90, se não me engano, e aí você pegava a revista, o provedor, sei lá, a época de internet discada era, olha, você hoje que ouve isso daqui, baixa rapidamente, aproveita a internet, sabe, o YouTube carrega bonitinho, você não fica esperando, olha, você não sabe o que era na época do discada, hein? Yeah, yeah. Rapaz! Lembra o barulhinho de chiado? É, na hora que você ligava. Você discava de madrugada, sábado de madrugada, depois da meia-noite... Se você conectasse no sábado depois da meia-noite, você ficava até um pulso só, entendeu? Era uma maravilha. Agora pensa quando eu trabalhei com um provedor de internet, o quanto de gente que não ligou brigando comigo falando que a conta vinha 500 contos. É, verdade. Porque não falavam pra eles que cobrava pulso. Não, bicho, eu vou falar pra você, um cara que sabe bem disso daí, dessas opiniões sobre a vida, o nosso querido Zé. Nosso querido Zé, nosso porteiro Zé, seja muito bem-vindo. Eu quero perguntar pra você Você viu que a internet melhorou muito com o tempo, não foi, Zé? Bicho, mano, foi mesmo. Foi, melhorou. Olha, ficou sensacional, Zé. Eu falo pra você. E agora, hoje em dia, a tecnologia da internet é maravilhosa, né, Zé? É, pois é, viu? É isso mesmo. Viu? Realmente, viu? E agora eu falo pra você também, Zé, o que você tem a dizer de pessoas como Abner Rodrigues, que trabalharam em provedores de internet. Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo, então, Zé. Muito obrigado, Zé. Vamos agora, então, agora um momento bacana aqui também. Vamos às notícias mais bizarras com o nosso quadro sensacional, que é o Escola News. Vamos lá. Escola News. Muito bem, trilha, por favor. Aí está a trilha do Escola News para trazer as notícias aqui para vocês. Olha, o negócio é o seguinte, vamos aqui a três notícias bizarrésimas aqui nessa semana sensacional. Uma russa de 18 anos, ela fez que nem aquela brasileira lá, ela leiloou a virgindade e acabou vendendo aí a virgindade por 60 mil reais, olha só. 60 mil reais. Se você for pensar bem, eu não lembro quanto foi que a menina arrecadou ali. O que o Zé falaria dessa notícia? Ô Zé, o que, que você acha? A menina leilou por 60 mil reais, Zé. Pish, mano, foi mesmo. Foi, Zé. O que, que você acha da menina aí, cara? Agora ela vai ter que... Ela vai ter que aguentar, né? Vai ter que aguentar, né, bicho? É isso mesmo, fazer o quê, né? Pois é, pois. Ele tá aí, viu? Pois é, bicho. E aí o que acontece? Vamos falar da querida Cabaço de Ouro. É, a Cabaço de Ouro aqui, a russa de 18 anos, que vendeu a virgindade em um leilão online por cerca de 60 mil reais. A jovem que se identifica por Chatuniha, é o nome Chatuniha. Dela. Chatuniha, ela mora em Krasnoyarsk, na região russa da Sibéria. Ela afirmou que decidiu leiloar a virgindade porque está precisando de dinheiro urgente. Segundo aí o Siberian Times, o jornal, olha, Siberian Times, um homem chamado Evgeny Volnov teria vencido o leilão e planeja se encontrar com ela em um hotel. Olha, eu vou te dizer uma coisa, aquela história da brasileira que vendeu, tal, posou na Playboy e tal, se eu não estiver enganado, o cara deu um pinote, né? Foi, era um japonês, não era? O japonês sumiu, entendeu? Não pagou, desapareceu, no final acho que ele tava só trolando. E ela falou que desistiu. Exatamente, você vê aí. Olha, ia ser bom pra ela. Ia ser, ela ia ganhar dinheiro e ia continuar virgem, era japonês. Exatamente. Você vê, ela era um negócio bacana, ela podia revender depois, né, e tal, não sei o quê. E as notícias malucas do Escola News, senhoras e senhores. Eu acho que sei porque que valeu tanto. Isso, obrigado por falar em cima da vinheta. Bom, tá. Eu acho que sei porque que valeu tanto essa virgindade dela. Ah. É raro encontrar uma russa morena. Exatamente, é raro mesmo. E vamos a mais uma notícia agora, polonês. Polonês, um bêbado de 56 anos, entrou em pânico, senhoras e senhores, após acordar dentro de um saco plástico em um necrotério em Piotrow, na Rússia, na Polônia, aliás, depois que paramédicos que o socorreram atestarem que ele estava morto. Olha isso aí, esse daí é o poltergeist da cachaça. Ele, hein, deve ter tido aquela doença lá que diminui o batimento cardíaco. Pode ser. É como que era? Eu esqueci o nome. Narcolepsia, se não me engano, é catalepsia. Acho que é catalepsia. Eu acho que era catalepsia, alguma coisa assim. Trilha aqui, trocar trilha aqui ao vivo mesmo, é isso mesmo, relaxado. Não tem problema. Cataléptico, acho que era, né? O senhor Marek Mialtski teria bebido demais e passado mal em um banco. E pessoas que estavam próximas decidiram chamar socorro após verem um homem imóvel após muito tempo. De acordo com o jornal polonês Metro, os paramédicos chegaram e, alegando que o homem estava sem pulso, atestaram que ele estava morto. Horas depois, o rapaz acordou desesperado dentro de um saco plástico e gritou por socorro. Lembro-me de estar sentado no banco e em seguida acordei em um necrotério, disse o senhor aos jornais locais. Michalski afirma que pretende processar o hospital, já que a experiência teria sido traumatizante. Tenho pesadelos em que sou cortado por médicos que não percebem que estou vivo e querem fazer uma autópsia. Olha, meu amigo, esse cara... Você já imaginou acordar num necrotério? Eu não sei. Eu acho que eu morria de verdade. É verdade, cara. O coração não aguenta, né? Imagina, cara. Mas olha, eu não sei se é despreparo aí do serviço paramédico polonês, né, que não soube identificar direito, ou se ele tava realmente quase num coma alcoólico, mas poxa, bicho, o cara acordar dentro do necrotério, na gaveta gelada, meu amigo, com aquilo ali... Você imagina, e olhar em volta cheio de corpo. Cê tá louco, é as notícias malucas do Escolanews. Mais notícias aqui chegando, olha só, vamos ver agora essa daqui. Ai, ai, abrir a mesma notícia duas vezes pra mim. Eu tô muito feliz com o pessoal aqui da produção, mas não tem problema porque a gente abre na mão. Um preso, senhoras e senhores, olha só que maroto esse detento. Uma imagem de scanner permitiu a autoridades penitenciárias do Uruguai descobrir que um preso que estava sendo transferido carregava em seu estômago uma chave que seria usada para ele mesmo fugir ou vendê-las dentro da prisão. Vendê-las? Quantas chaves ele engoliu? Não sei, ali tá... Aqui, ó, o preso Ramon Eduardo Mendes Fialho está internado no Centro Penitenciário Unidade Número 4... Número 4? Não, número 4, né? Número 4... Não dá, ele foi enquadrado, mas é no número 4, né? E, segundo o boletim aí do Ministério do Interior uruguaio. Ao entrar e passar pelo body scanner, aquele, né, aquele scanner completo que geralmente é para detectar metais, né, os caras repararam na foto que pode-se ver claramente que se tratava de uma chave para abrir algemas, que o recluso engoliu com a finalidade de expeli-la em algum momento e tê-la em seu poder, né? É, vai soltar ali naturalmente. Pela força da natureza. Deixa aí... acontecer naturalmente. Sensacional. É, exatamente. Ah, mas agora, na hora que a chave passar, eu não quero ver você chorar. É, bicho, eu tô falando pra você, rapaz. Muito bem, o Escola News aí, né? Você vai acompanhando esse programa sensacional. É, vamos seguir aqui esse bom ritmo de programa, deixando sempre claro pra vocês que você pode participar mandando o seu e-mail para esse podcast. podcast@esculashow.com.br, certo? Manda o seu e-mail, dá sua opinião, tem alguma notícia maluca, alguma coisa, quer passar um trote em alguém, lembrando que os trotes voltam na semana que vem, você manda lá o e-mail pra gente, ou se não, você pode também deixar o seu comentário lá na página da publicação do programa, né? Entra no site, cada programa tem uma página ali específica, você pode deixar também o seu comentário e participar aqui, interagir com a gente, tá certo? Escola Show, que transmite a gravação do seu podcast ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 8 da noite em escolashow.com.br. Muito bem, e olha, os quadros aqui não param, né? A animação não para de rolar aqui nesse programa maravilhoso. Vamos agora, pra você que gosta de cinema, né? Afinal, tanto podcast de cinema tem por aí, a gente tem que dar dicas de cinema pra galera. Com certeza, o pessoal fica antenado aí, o que é legal assistir nesse final de semana, já que tá esse friozinho, né? Exatamente, exatamente, pra você que vai ficar em casa e quer saber que filme é bom você ver, acompanha então agora as dicas de cinema com Zé Wilker. Agora no Escola Show... Dicas de cinema com Zé Wilker. Hello, Detroit. Muito bem, mais uma semana, meus amigos, que eu venho trazer para vocês as dicas de cinema, não é? Acabo de chegar de uma linda viagem de Cancún, onde nós celebramos um festival da música brasileira. Lá, é lógico, eu tive uma pequena discussão com o marido da Angelina Jolie, afinal, eu sou muito fã de Ivete Sangalo e o Brad Pitt. A primeira dica da semana, na verdade, é um convite para você rever um clássico do cinema, pois se trata de um filme antigo que você com certeza conhece, pois já passou muito na televisão. Uma ilha paradisíaca e um jovem casal perdido. Ela, Susana, virgem e recatada. Ele, Kid Bengala, ator consagrado do cinema que você vê na internet. Uma história de amor de uma virgem que acaba em tragédia. A Lagoa Azul. O próximo filme se trata de um documentário americano sobre a América Latina. Mas precisamente essa obra do cinema estadunidense fala da vida do presidente boliviano. Sua história, sua luta, seu trabalho como sósia vivo do Zacarias. É o filme... Resident Evil Morales. E pra fechar com tudo, deixo a última dica de filme pra semana com a história de um homem doente que aprendeu o poder de cura das plantas medicinais. Ele começa a montar uma horta em sua casa, mas o grande destaque fica para uma planta analgésica muito suspeita, com mais de 1,5 metros de altura. É o consagrado filme Plantão Médico. Na semana que vem, bem, na semana que vem eu volto com mais dicas sensacionais de cinema pra vocês. Agora, se vocês me dão licença, eu preciso ir até a cafeteria para pagar os prejuízos, porque eu fui lá tomar um café com uma amiga minha do cinema brasileiro e eu acabei quebrando a xícara e a Glória Pires. Uma boa noite pra todos vocês. Dicas de cinema com o seu Wilke. Boa noite aos ouvintes do Escola Show, boa noite Marcos, boa noite Abner, apresentadores do programa. Muito bem, aqui estou eu, professor Salsicha, para uma sessão de cultura sobre a nossa língua portuguesa. Acompanhe para tirar suas dúvidas e, inclusive, para melhorar o seu vocabulário. A galera da sua timeline do Facebook agradece. Muito bem, professor. Eu gostaria de saber qual é o significado da palavra barracão. Vamos lá, Cícero. Bem, a palavra barracão é, na verdade, o ato ou o efeito de proibir a entrada de um cachorro em algum estabelecimento comercial. Por exemplo, podemos dizer que o segurança da padaria, barracão, pois a lei não permite a entrada de animais. Muito bem, professor Salsicha. Então, por favor, me passe o significado da palavra coordenada. Coordenada, muito bem. A palavra coordenada é quase que o sinônimo de transparente e é usada para descrever a água potável, que não tem coordenada, cheiro de nada e gosto de nada. Muito bem, e por acaso, qual seria o significativo da palavra cleptomaníaco? O significativo da palavra cleptomaníaco, primeiro, é significado. Cleptomaníaco é uma palavra... Desculpa, eu peço desculpa, é que eu tô agora no curso, tô no Mobral agora, né? Eu tô aprendendo. Cleptomaníaco é uma palavra usada para descrever um verdadeiro, mas verdadeiro fã da música do cantor Eric Clapton. Eu poderia até usar um exemplo, mas acho que não é necessário, não é? Muito bem, agora professor, por favor, o que significa violentamente? Muito bem, violentamente, essa palavra é bastante usada em casos policiais e serve para descrever o relato das testemunhas durante uma investigação. Como, por exemplo, na frase, a testemunha viu lentamente o assassino matar a vítima. Muito bem, então agora pra gente encerrar aqui, professor, por favor, o significado da palavra padrão. Certo, a palavra padrão se refere ao sacerdote que tenha mais de 1,90 de altura. As beatas olham para o padre na igreja e falam... Olha que padrão! Muito bem, estamos de volta aqui ao ritmo da lambada, dança proibida, que a gente vem aqui com o Escola Show pra vocês. Muito bem. Escola Show, no ritmo do verão, a lambada, lambada, lambada linda. É Kaoma, rapaz, é Kaoma, lembra disso? Isso não é do meu tempo, não. Não, não é, né? Falou, não é nem do meu, né? Nós é tudo louco aqui. Tá bom. Beleza. Bom, vamos seguindo aqui. Assuntos da semana. É importante a gente destacar os anúncios... os assuntos... Cara, o que está acontecendo comigo aqui, cara? Que eu tô com um problema aqui. Você tá com a síndrome do Faustão. Ô, louco, bicho. Ó. Mas quem sabe faz ao vivo. O programa ao vivo tem dessas, né? Mas o negócio é o seguinte, olha só. Eu vou parar pra respirar antes de falar da notícia. Vamos, porque pode ser que muita gente agora desligue, pare o podcast onde está, porque nós vamos falar de assunto chato que é política, né? Mas é porque a notícia bombou e a gente tem que falar dessa badarosca aqui, dessa notícia. Eu tô com uma bela de uma vontade de dar uma tossida. Pera aí, gente, vocês desculpam, mas agora o seu DJ vai tossir no ar. pronto. Desculpe a nossa falha. Muito bem, muito bem. Sensacional. Programa profissional, programa bacana. Microfone aqui ajeitado novamente. Vamos aqui. Ah, é a história de Paulo Maluf. Paulo Maluf, senhoras e senhores, essa semana bombou, né, por aí, da baixadilha aqui, bombou por aí a notícia da condenação do Paulo Maluf. Paulo Maluf, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na segunda-feira pelo superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna quando ele era o prefeito de 93 a 96, né? Segundo o Ministério Público aí do Estado de São Paulo, a decisão, que foi unânime, decretou a suspensão dos direitos políticos do Maluf por 5 anos, certo? Então, com isso, ele pode ser impedido de disputar as eleições de 2014, certo? Muito bem. O que que acontece? Aí que tá a grande marotagem do negócio, o grande porquê, né? A lei, você sabe, tem brechas. A lei tem sempre brechas. Aqui tem. No Brasil, principalmente. Por exemplo, uma das coisas que podem barrar, principalmente ali, que não tem um choro, é a lei da ficha limpa, né? O cara, quando tá com a ficha suja, ele não pode concorrer. Porém, na ficha limpa, só se pode entrar aí, se enquadrar os casos de pessoas que tenham sido condenadas por atos dolosos ou que tenham tido enriquecimento ilícito. Ou seja, no caso da acusação do Maluf aí, não tá bem explícito aí que foi doloso e que ele tenha enriquecido ilicitamente com isso. Então é só o cidadão recorrer aí dessa decisão e ele pode concorrer ao nosso pleito de 2014, né? Você vê que beleza o que que acontece aí com a justiça, e aí você vai pensando, né? Você vai pensando, você para pra analisar. O cara vai ter, será, essa cara de pau de concorrer, de falar que vai concorrer? E aí vem a notícia que ele vai ter a cara de pau, sim. O deputado federal Paulo Maluf afirmou que será candidato em 2014, apesar de ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça Paulista a pagar multa de 42,3 milhões pelo superfaturamento na construção do túnel Ayrton Senna durante a sua gestão na Prefeitura de São Paulo. Ele criticou o jornal, né, a Folha, no caso, que fez toda essa matéria, né, sobre a acusação dele, a condenação também, né? E ele disse aqui, ó, para estar dentro da ficha limpa, precisa ter dolo ou enriquecimento ilícito. Vocês cobrem mal. Agora eu sei que a Folha gosta de vender jornal e o Maluf na capa vende, quem sabe, 1.000 exemplares a mais na banca. Eu um dia vou pedir um compartilhamento nesse aumento de circulação, disse o Maluf aí, que é um grande troll também. Né? Ele aprendeu, acho que com as entrevistas que ele foi dando pro CQC, né, a tirar um sarro. Ele foi ficando irônico. E o cara vai ficando irônico, e aí está Brasil. Aí está, mais um exemplo. A gente já tem deputado preso, né, o Donadon, o tal do Donadon. Agora, já temos palhaço, temos o Tiririca. Olha, se bem que eu vou falar que o Tiririca não tá fazendo tanta merda por aí quanto esses caras estão fazendo por aí. Entendeu? Então é só um detalhe a mais. O Fernando Collor, ninguém acreditava que fosse voltar pra política. E voltou, rapaz, e foi eleito. Agora temos aí o Maluf sendo condenado, mas provavelmente nada vai acontecer. Provavelmente nem preso ele vai. Então por isso, sabendo disso, eu decidi prestar uma homenagem agora, esse momento, ao nosso querido Paulo Maluf. Uma canção bonita, certo? Que eu gostaria de dedicar aqui ao Maluf. Por favor, técnica, pode soltar aí o tema? Isso. Muito bem, vamos ao tema. Pra você, meu querido Paulo Maluf, vai o recado. Vai! Vai! Natural que seja assim, nesse país com quem rouba de mim. Ainda leva uma cara pra ele ir para a penitenciária, embora seja até verdade, roubou 200 milhões da cidade. Posso dizer que ele é ruim, também não sou tão santo assim, mas no próximo horário eleitoral vê se não roda nele mais. Bem, meus alunos, meus queridos alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e estão ansiosos querendo saber o gabarito da prova. Nós vamos aqui, eu, professor Cedilha, juntamente com meu colega professor Salsicha, reunir algumas das respostas narrativas do Enem e fazer automaticamente a correção baseado no gabarito, certo? Perfeito, professor Salsicha. Estamos aqui para tirar as dúvidas dos alunos. Exatamente. Vamos então agora uma das primeiras respostas aqui, professor Salsicha, que chega aqui pra gente. Eu gostaria da sua correção. Veja só a resposta narrativa do rapaz aqui que diz: o ateísmo é uma religião anônima. Olha, podemos até dar meio certo nessa. Afinal, pode ser uma religião anônima sim, uma vez que não identifica ninguém como Deus. É, realmente, realmente está certo. É, mais alguma resposta aí, professor Salsicha, por favor? Bom, o dia tem 24 horas, mas 8 delas são noite. Olha, realmente resposta certa, e se você for mais a fundo até vai descobrir que as outras 6 horas são tarde, não é? Exatamente. Nessa eu chego até a discordar. É, por quê? É que na verdade são só apenas 5 horas de noite. 5 horas de noite? Sim. Não, porque depois é madrugada, né? Também quando dá 6 horas, é 6 da tarde. 7 da noite, 8 da noite, 9, 10, 11 da noite. Meia-noite não pode ser considerado noite, e uma já se fala 1 da manhã. Exatamente, e meia-noite também não pode se considerar hora também, afinal é meia-noite, né? Exatamente. Então, bom, vamos à próxima aqui. Olha só, vamos aqui. O piloto que atravessa a barreira do som nem percebe porque não escuta mais nada. Essa resposta é plausível e justifica o porquê de ninguém conseguir atravessar a barreira da luz. Até porque se atravessasse, não ia poder ver nada mesmo. Exatamente. Mais uma resposta, por favor, professor Salsicha. Um septuagenário é um... Falaram isso. Fala. É uma resposta que chega pra gente aqui do Enem. Professor, concentração, por favor. Por favor, professor, eu insisto que você leia a resposta que nós demos segmento aqui. Um septuagenário é um losango de 7 lados. Exatamente. Essa resposta, ela dá um orgulho imenso. Dá pra fazer uma piada depois disso daí? Eu acho que não, hein? Não, realmente não dá. Eu pensei que ele ia colocar um septuagenário, se chama Juvenal Juvencio. Exatamente, mas não foi o caso. A gente volta com mais questões aqui, mais respostas do Enem, aqui com o gabarito oficial a qualquer momento durante o Escola Show. Começa agora a Porca da Esperança, com Silvio Jander. Ai, muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, auditório, boa noite. Muito bem, nós estamos aqui reunidos, mais uma vez, no Escola Show, para trazer a Porca da Esperança. A Porca da Esperança é um programa para revolucionar os podcasts brasileiros. Você que tem um desejo, você que quer realizar um grande sonho, você manda sua carta, manda o seu correio eletrônico pra gente, podcast@escolashow.com.br, e a gente vai realizar o seu pedido. No programa de hoje, vamos receber aqui o Ademir. Vem pra cá, Ademir. Ah, obrigado. É bem, Ademir, você veio até o nosso programa porque você quer realizar um sonho, é isso? É isso mesmo, eu quero realizar um sonho que eu tenho... Não foi nada, tu sabe. É, eu não tô entendendo, meu bem. Parece que ele tá com ovo na boca. Tira o ovo da boca. Não, na verdade, eu sou dançarino. Você é dançarino. Você então, você gosta de dançar? É um ar. Você gosta de praticar movimentos de dança, é isso? É isso mesmo. Bom, muito bem. Então, meu querido Ademir, mas qual é o sonho que você quer realizar aqui neste programa? Ah, eu queria ser lacraia. Eu não entendi. Você quer ser como a lacraia, é isso? Eu gostaria de ser uma lacraia, um grande dançarino, gostaria de ser igual a lacraia. Tá certo, olha só, é um pedido inusitado. Eu vou dizer pra você que é um pedido inusitado, é um pedido muito inusitado. Porém, vamos então agora abrir as portas da esperança, vamos ver. Aí, ganhou! Ganhou! Ah, mas que bom! Mas ganhou, vem pra cá, pode ser, Ademir, vem pra cá, Ademir! Oh, meu ganhou! Deus, meu, obrigado, senhor! O Ademir ganhou! O Ademir ganhou, vamos ver aqui! Você, Ademir, venha pra cá! Vamos ver aqui o rapaz aqui que está aqui atrás da cortina. Oh, meu Deus do céu! Muito obrigado, Jesus. O que é esse rapaz? Ele é professor de dança, é? Não, ele não é professor de dança. Ele é fuzileiro. Pode atirar nele, pode atirar no Ademir. Ah, meu Deus! É muito bem, o Ademir realizou o sonho dele. O Ademir queria ser igual a Lacraia e agora ele está morto que nem ela. Tá certo? Muito bem, por hoje é só, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Mas nos encontramos numa próxima oportunidade aqui pelo maravilhoso programa Escola Show. Um grande abraço, muito grato, tchau! Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E aí, meu amigo, eu vou lhe encher de porrada. Muito bem, depois dessa mensagem linda de paz, a gente continua com o nosso programa aqui. Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. É o Esculachou na Balada. Step by step. Muito bem, Esculachou na Balada, porque um dos assuntos da semana aqui que bombaram na internet, principalmente, foi o Rei do Camarote. Vocês lembram? Rei do Camarote. Olha só, a história de Alexander de Almeida. O Revelação, o grupo Revelação, inclusive, fez até uma música pra ele. Fez uma música? Ela só vai se for de camarote. Sensacional, sensacional. E aí você vê, não vamos confundir esse Alexander, o Rei do Camarote, com o Alexander da nossa querida web rádio. Será que não é ele? Não é. O milionário com a rádio, com a web rádio aí, rolando nos camarotes? Não quer contar pra nós. Será que é você, Alexander? Mas vamos falar da história do Alexander de Almeida. O negócio é o seguinte, já teve um caso que a gente noticiou na época da web rádio, tal, que o Escola Show tava nas web rádios, de uma menina tailandesa, se não me engano, que era filha de uma milionária política, talvez, lá da Tailândia, e ela tinha também várias fotos no Instagram, deitada em banheira de nota, entendeu? Vários champanhes, não sei o que, acabou criando uma revolta, né? Em Portugal tivemos o caso de um brasileiro chamado Lourenço, que é milionário, também fazia várias festas assim, ia com Ferrari, não sei o que, causou revolta. E o Brasil, pra não ficar de fora, que o Brasil sempre procura, né? Tinha um Eike, né? Mas... Tinha um Eike, mas decidiu causar algo com revolta, que foi a história do Alexander. Alexander, ele é um empresário de 39 anos e o tiozão aí... Mas fala ele... qual ramo que ele é empresário, ele... porque todo mundo fala empresário, mas ninguém sabe o ramo desse cara. Não, mas aí que tá o negócio. Claro que como ele virou um sucesso na internet, a galera foi buscar a história de vida do Alexander. O Alexander, ele é um cara que ele trabalha com, se não me engano, uma empresa de recuperação de veículos, né? Aquele negócio, né? Quando vai cobrar, tal, não sei o que. Busca apreensão. Esses negócios aí, ele é despachante. E parece que ele, porra, faz uma grana legal com o trabalho dele e por isso decide gastar 50 mil aí por balada. Ele fala no começo que é 5 mil, mas pode variar pra mais, e na capa da Veja acabou saindo lá ele gastando 50 mil por balada, né? Rolou o vídeo na internet. É 5 mil quem gasta é os funkeiros, ostentação. Exatamente. Não, perto desse cara aí, esses caras é mirim, bicho. É mirim. Rolou aí a matéria dele, né? Uma matéria sobre a história do cara. Foi um sucesso, né? A gente vai deixar aqui rolando de fundo. Essa é a matéria, né? Com a história de Alexander, onde ele fala sobre... Vamos ouvir. Eu sou Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Muito bem, balada, ele fala sobre o mundo da balada. Vamos acompanhar, Alexandre. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Você vê que beleza, o que mais tem aí? Você tem que ter um carro potente. E Ferrari é um mito, né? Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. Você vê, o cara vai de Ferrari pra balada, né? Tá na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Tá certo, tá certo. Tá bom, acho que já deu pra entender mais ou menos o que quer dizer o cidadão aí do camarote e tal, né? Ele pode gastar até 50 mil, muito bem, beleza. Legal, agora pede pra ele falar como que uma pessoa simples consegue. Exatamente. Não, e aí que tá a história, né? O que que acontece? É... galera se revoltou, até porque, meu, se a gente for parar pra pensar, bicho, o cara gastar 50 mil por balada, sendo que, porra, bicho, se ele pegar aquelas escort primeiro nível, sabe, aquelas modelinho, pá, não sei o que, que custa 350 a noite, aquela coisa, eu não sei de valores, eu só estou supondo, certo? Mandar um beijo aqui pra minha esposa e tal, né? Não tem nada a ver com isso, querido, eu só estou supondo aqui pra fins jornalísticos. É, o que você vê? Se o cara gasta 350, vamos abrir a calculadora aqui pra não passar por louco. 350 reais, certo? Uma escort bacana. Sim. Ele pegar todo santo dia no mês, todo santo dia pegar uma, o cara gasta 10.850 reais, certo? Se o cara fizer mais uma baladinha aí, sei lá, uns 500 reais por dia, pô, você não dá pro cara se satisfazer, não, cara. Pô, 500 reais por dia já dá 15 pau por mês. Pô. Pois é, cara, você vê aí. E aí, o que que acontece? Começou, né, a ficar feio pro Alexander. Alexander decidiu sumir da internet, apagou o Instagram, certo? É, ele virou, chegou a aparecer numa matéria aí que ele estava até com medo que a Receita Federal viesse em cima do cara. Ou seja, aí já fica aí a história de que se a Receita tá em cima do cara, pode ir pra cima do cara e ele teme isso, é porque alguma coisa ele tá devendo. Sonegando imposto. Alguma coisa disso daí. Eu não sei o que pode ser, mas ele tem alguma preocupação. E aí, pra você ver como surpreende, depois que todo mundo puxou a capivara do nego, viu que a história é verdadeira, o que, né, o que fez com que a galera ficasse alguns mais revoltados e outros começassem a deixar isso de lado, chegou, né, a notícia chegou até a Rádio Bandeirantes, onde o Augustinho Teixeira, se não me engano, se eu tiver errado, vocês vão já ter a correção agora, porque nós vamos soltar o áudio. Ele decidiu ligar para o Alexandre e perguntar qual que é a história por trás desse negócio de Rei do Camarote. E aí que tá o engraçado, aí que tá o bacana, porque a ligação, ele fala... Bom, ouça aí. Alô? Alô? Alexander? Pois não? É Agostinho Teixeira aqui da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Tudo bom. Você pode falar? Pois não. Não, é o seguinte, bom, você deve ter percebido a dimensão que alcançou a sua história, né? Depois da reportagem da Veja, né? Uhum. E a gente queria conversar com você, saber um pouco mais sobre a tua história, enfim. Eu confesso que até hoje, vendo ainda, eu tenho dúvida se você existe de verdade. É, na ideia, isso foi uma brincadeira, entendeu? Que vai ser usada posteriormente. Como assim? Ah, deixa, daqui a um tempo você vai ver alguma coisa a mais. Ah, é? Mas é uma brincadeira que partiu de quem? Não, deixa com o tempo você vai ver. Ah, é? Eu não posso estar falando agora, no momento, entendeu? Uhum. Mas é algo que não é real. Não é real? Fica a dica. É. Não, mas... Tá bom? Não, tudo bem. Isso não é real, entendeu? Na realidade, é só algo que... Mas daqui uns dias vai ser claro para o público. Tá, mas o teu nome é Alexander mesmo ou nem isso? Não posso falar, tá bom? Tá. Você me desculpa, mas No futuro você vai ver alguma coisa. Tá, mas deixa eu só te perguntar uma coisa então, agora você que se aguçou minha curiosidade. Pode não ser verdade, pode ser uma trollagem, pode ser mil coisas. Olha aí, bom, você vê o que, que falou o rapaz aí, pode ser uma trollagem, pode ser mil coisas, né? É, aí, pode ser uma trollagem, eu quero saber de onde que ele tirou aquela Ferrari. Exatamente, agora só, agora pra você ver, o cara começou a meter o louco, né? E ele está querendo fazer com que a verdade seja uma mentira. Bom, provavelmente, eu acho que um lugar onde vai surgir a resposta para essas perguntas é o Pânico na TV, já que a gente vê no vídeo, para quem assistiu no YouTube, vê o Eduardo Sterblitz lá do lado do cara, tal, né? Já rolou aí também umas notícias falando que tanto o Edu quanto o Carlinhos e um outro humorista que agora não me lembro, estavam aí dizendo que o Alexander estava chateado com a repercussão. Eu não sei, é uma história muito maluca de um cara que não devia dar as caras, vacilou e deu, entendeu? E acabou. Ah, legal, o cara ficou chateado com a repercussão, ele fez tudo pra aparecer, ele queria o quê? Exatamente, fica o conselho aí você, meu querido. Você que tem grana. É, tem uma vida extravagante. Que gosta de ostentar, vai de Fusca pra balada. Exatamente, é exatamente, um bom conselho. Exatamente, um bom conselho pra galera aí, porque, pô... Tome Sidra Cerezer. Exatamente, Sidra Cerezer e tudo mais. Pode ser uma boa, né, cara? Uma boa pra essa galera. É, você vê o rei da balada no Escola Show aqui. A gente tinha que citar isso daí, assuntos da semana, assuntos relevantes. Mas agora vamos a assuntos não tão relevantes assim, meio bizarros até. Escola News no ar. Escola News. Muito bem, Escola News, mais notícias malucas que vem chegando aqui na redação do Escola Show. Olha só, um sul-africano maluco, ele é recordista. Ele é recordista por profissão, tem vários recordes e ele está querendo adicionar mais um recorde para sua lista. Ele quer ser a pessoa que permaneceu por mais tempo no telefone. É, olha só, o André Van Zyl é uma figura carimbada nos registros de recordes curiosos, com 39 recordes no currículo, incluindo passar 13 horas em uma banheira jacuzzi ou 345 horas dançando numa boate. Ele conseguiu 345 cara, horas? Pelo amor de Deus, isso daí é doença, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Para essa nova tentativa, ele está em um local com 6 celulares que tocam alternadamente e uma linha fixa em um centro comercial de Pretória, lá na África do Sul. Van Zyl precisará ficar nada menos que 50 horas ao telefone. Disse aí o rapaz, o maluco, que não é difícil, ele precisa apenas se manter falando. Tudo está na mente porque com certeza ele não pode treinar pra isso. Com certeza, acho que também não existe nenhum treinamento pra idiota desse nível. Não, né? Tem coisa pior que isso. Saber quem vai ser o idiota que vai ficar os outros 50 horas do outro lado, né? Não, mas o impressionante é saber que essas 50 horas no telefone vão ser passadas por um homem, né? Porque se fosse por uma mulher, não seria uma novidade. Não seria novidade, né? Seria novidade. Era tranquilo. Notícias do Escola News. Mais uma notícia aqui, o britânico Ron Elliott, de 67 anos, não acreditou quando descobriu que havia ganhado? Olha só como a redação da Globo tá vagabunda, colocando ganho, 8 milhões de libras na loteria em uma noite de sábado. Porém, isso não impediu que o senhor acordasse às 6 horas da manhã no domingo seguinte para trabalhar. Olha só, o cara ganha 8 milhões de libras, 29 milhões de reais, e no dia seguinte, no domingo, meu amigo, que é pior, o cara me decide ir pro trabalho e continuar a vida dele normal. O rapaz contou pro jornal Guardian que cumpriu suas obrigações mesmo milionário, porque trabalha em uma casa que cuida de idosos. Tenho que dar café da manhã pra eles, lavar roupa e fazer o trabalho doméstico, contou o senhor. Mesmo bastante comprometido com seu emprego e sem planos de ficar desempregado, o rapaz planeja gastar o dinheiro com uma casa nova e tirar férias na Indonésia, além de pagar a hipoteca do filho mais velho. É, só cuidado com o tsunami, filho, né? Olha o local que ele tá querendo passar as férias. No entanto, uma das primeiras coisas que o britânico pretende fazer é sair pra beber com os amigos em um pub local. Muito bem, pelo menos não esqueceu dos amigos, né, cara? Porque não com pode, certeza. Não pode. Não pode. Essas notícias malucas, ai, ai, ai, do Escola News. Mais uma notícia bizarra, um ladrão, rapaz, o ladrão, a polícia de Redlands, no estado da Califórnia, prendeu um ladrão que roubou duas fantasias de vaca. Olha só, os trajes foram colocados à venda no site de classificados Craigslist. Segundo a polícia, duas fantasias de vaca foram roubadas em dois roubos distintos a restaurantes. Os trajes foram colocados à venda por $350 cada um no site Craigslist no final de outubro. Um policial se passou por comprador e prendeu o suspeito no dia 30 de outubro de 2013. Robert Michael Tritton, de 43 anos, de Riverside, foi levado para a cadeia com fiança de $275 mil. Só por roubar duas fantasias de vaca. Você vê, mas o que que leva o cidadão a roubar uma fantasia de vaca pra vender num site, cara? Sem cabimento, né? Não, sem cabimento, você vê aí as notícias mais bizarras, senhoras e senhores, no Escola News aqui. A gente só tem que agradecer a galera da redação competente do Escola Show, que sempre traz pra nós essas notícias malucas. Se você tem uma notícia maluca pra trazer pra gente, traz aqui via e-mail em podcast@esculashow.com.br para o quadro mais bizarro de notícias da internet. Escola News. Muito bem, senhoras e senhores, infelizmente o tempo do programa aproxima-se-lhe de sua conclusão. Exatamente, acaba o Escola Show nesse momento. Eu tenho só que agradecer a Abner Rodrigues novamente aqui comigo, né? Nós somos a dupla dinâmica. Eu e você, você e eu e nós dois. Exato, mesmo. Nossa, que romântico, cara. E você vê a dupla dinâmica aqui desse podcast. Eu sou o Batman, fica claro. Eu sou o Batman. Agradecer a todos. Não, você lembra que, né, o Batman sou eu. Por quê? Você lembra da foto? Não, é verdade. Não, aquilo ali é um panda. Aquilo é um panda. Você pode ver a foto. Não, não é aquela. Ah, não. Não, a fantasia de Batman que eu usei. Ah, verdade, é verdade. Bom, deixar aqui o meu muito obrigado pra todo mundo, pra galera que curte esse programa. Na semana que vem nós estamos de volta. E olha, um grande abraço pra vocês. Um bom final de semana pra vocês aí. Fiquem com Deus. E é isso aí, né? É isso aí, até semana que vem, se Deus quiser. Para a frase tchau, no tchau. Meio, cara louco, bicho. Bom, é o Escola Show se despedindo, galera. Um grande abraço. Até semana que vem. Assina o nosso podcast aí, esculashow.com.br. Tchau!